não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. Pessoal, com certeza vocês estão cientes, né, dessa onda rosa do momento, né, que é o filme da Barbie, né? Quem esperava o contrário é muito inocente. Todo mundo que eu falo nós aqui, né, da Manosphere, sabíamos que o filme ia ser lacração woke fortíssima. É engraçado que o pessoal que foi assistir esse filme, até aquele pessoal mais woke, tá ligado? Saiu de dentro do cinema derrotado, mano. Derrotado. Porque as pessoas vão pro cinema pra se entreter. Chega lá, tem praticamente uma aula sobre patriarcado, fascismo, toda essa baboseira. A pessoa perdeu o tempo e o dinheiro dela à toa. Porque... pensa comigo, o cara que fez faculdade ouviu essa merda, essa lorota o tempo todo. Mulher, principalmente. Se você é homem e você pagou pra assistir uma merda dessa, você é um estrupício, tá ligado? Você é um merda, tu é um mangina, você é um idiota. Passam-se alguns dias, né? A gente tem aquele anão de Jardim Moura, né? Fazendo um vídeo falando que Barbie é conservadora. Olha só, Barbie é conservadora porque ela é feminina. Ela é feminina e não feminista. E a gente percebe que esse pessoal é de direita, né, conservador. É aquilo que o Judeu Baruch falou, né? O conservador de hoje é o progressista de 20 anos atrás, pessoal. Esse pessoal é liberal mesmo, é liberal conservador. Aí ele, aquele Iago Martins lá do Dois Dedos de Cucologia. Aí ele falou que o Ken, né? O Ken é um red pill frustrado, corno. Isso, pessoal, é só ad hominem. Você pode ver, o argumento do Nando Moura é só isso. É shame ad hominem. Ele não tem argumento nenhum. Ele não tem argumento. Tudo é falacioso nele. O conservador, esse pessoal conservador, você vê, eles não sabem a diferença entre feminismo moderno e o feminismo ortodoxo, né? Como diria o excelentíssimo, né? Um dia de fúria, né? Que ele que usava essa alcunha, né, do feminismo ortodoxo. A conservadora, ela usa a feminilidade como arma. Porque a conservadora, ela não é estúpida, como a feminista progressista. O feminismo moderno, pessoal, que é esse feminismo extremamente misândrico, né, explícito, que tem essa misandria explícita, ele acredita no quê? Que a mulher, ela é inferior ao homem. E o homem é superior à mulher. O feminismo moderno acredita nisso. Então o que eles tentam fazer? Elas tentam diminuir o valor do homem para o homem se equalizar no mesmo nível de mediocridade da mulher. Entendeu? Isso é o que o feminismo moderno faz. Equalizar o homem ao mesmo nível de mediocridade de uma pessoa que menstrua. Porque a feminista moderna, ela não quer se elevar ao nível do homem. Porque isso requer o quê? Esforço e responsabilidade. E a gente sabe que responsabilidade é a criptonita da mulher. Então elas querem o quê? Rebaixar, nivelar o homem para baixo. Já o feminismo ortodoxo, que é o feminismo da direita, né? Acredita na superioridade da mulher. A mulher nasce boa, só que o homem a corrompe. Esse é o lema dos conservadores do feminismo ortodoxo. No feminismo ortodoxo, as mulheres conservadoras acreditam que são superiores aos homens, entendeu? Que elas atingiram um status elevado de apoteose. O que é apoteose, pessoal? É uma pessoa que ela transcende o espaço entre o mortal e o divino. Tanto que os caras usam o termo, né, deusa rara, né, etc. O Hakun gostava do termo deus vulva, né, pra satirizar os conservacucks, né. Então no feminismo ortodoxo, a gente tem a disseminação do marianismo, que a mulher é superior ao homem, o homem com uma figura abaixo da mulher, como a mulher é um ser divino e o homem é um mortal. O homem, ele não passa de um mero vassalo, uma ferramenta que a mulher utiliza para conseguir o máximo de privilégios e benefícios possíveis com o mínimo de esforço e responsabilidade possível. Esse é o imperativo biológico feminino. Um exemplo de feminismo ortodoxo foi o movimento das plumas brancas, que ocorreu na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, onde mais de 20 mil meninos britânicos entre 16 e 18 anos foram mandados para o fronte de batalha para levar bala por mulher. E todas as mulheres que estavam nessa linha de frente desse movimento eram mulheres conservadoras, presbiterianas e femininas. Elas não eram feministas, elas não tinham sovaco cabeludo, elas não ficavam gritando ódio ao patriarcado, não. Elas eram conservadoras, entre aspas, né? Cristãs, entre aspas, que praticavam shame contra os homens, para mandar homens de volta para o fronte de batalha, onde eles nunca iriam voltar para casa. Inclusive, eu quero sugerir para os senhores o filme Nada de Novo no Fronte, na qual, nesse filme, pessoal, você vê o quão descartável é a vida do homem. O quão descartável é. Principalmente para esse pessoal com cuck servador. Outra coisa hilária nesse vídeo do Nando Moura é que ele compara os Red Pill, né, pessoal da Manosphere, com revolucionários comunistas marxistas. Né, você vê, né, a culpa é sempre do homem. Nós somos marxistas, né, revolucionários, né, o feminismo não. Mais de 70% das mulheres, né, no Brasil, né, votaram no Lula. Nos Estados Unidos, aproximadamente 70% das mulheres votaram no Biden. Isso se repete na França, é 70 para cima. Macron na França, na Alemanha a gente teve a Merkel lá quando ganhou, também mais de 70%, né? Quem é que está votando por mais Estado? Quem é que está votando por mais bem-estar social? Inclusive no vídeo dele, ele menciona o termo welfare state. O Nando Moura nunca utilizou esse termo welfare state. Ele está utilizando esse termo porque ele aprendeu esse termo consumindo conteúdo MGTOW. No meu canal eu menciono muito o termo welfare state, né? Inclusive no vídeo do Nando Moura, ele elogia o welfare state, como se o welfare state fosse algo bom, que não é. Toda essa degeneração que a gente tem na nossa sociedade é oriunda do estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social, pessoal, ele corrompe as pessoas, pois é um dinheiro sujo, é um dinheiro que o estado rouba do indivíduo através de impostos. Aí depois o estado pega esse dinheiro, distribui migalhas, né, pro gado. O gado, ele acaba entrando num ciclo vicioso, né? Porque a gente vê aí, né, pessoal? Para entrar na assistência social, para receber o Bolsa Família, para entrar é fácil, para sair é difícil. E a gente mede, por exemplo, aqui no Brasil, o sucesso de um programa social não é pela quantidade de pessoas que entram, mas sim pela quantidade de pessoas que saem. Quem entra no Bolsa Família não sai, pessoal. Fica lá, estagnado. Olha o governo Bolsonaro, o fracasso que foi. Eu tô ligado que o Nando Moura, ele tá revoltado com a Red Pill, porque ele sabe o que vai acontecer com o Brasil em breve. O Brasil vai ter um colapso demográfico em menos de 5 anos, pessoal. Em menos de 5 anos já vai ter. Por exemplo, saiu o censo do IBGE, a nossa população foi de 211 milhões para 203. Nossa população diminuiu, e muito. E nosso país não oferece incentivos para pessoas de fora que tem um capital, que tem um conhecimento, sabe, que tem alguma inteligência, investir em nosso país. Nós temos altos tributos, nós temos muita regulamentação, muita burocracia, sem contar a mentalidade de cartel, né, que os empresários bostileiros têm, que são extremamente protecionistas porque não conseguem competir no mercados internacionais com seus produtos fodidos. Não é o Estado, pessoal, que está colocando esses tributos e regulamentação, não. Porque o Estado, ele acha até bom que venha empresa de fora, porque assim ele vai conseguir captar mais tributos, mais impostos. Devido ao lobby da iniciativa privada, que paga político para criar essas regulamentações e burocracias, eles acabam o quê? Acabam pagando salários medíocres, abaixo da média mundial, mantendo toda uma população dependente desses empregos, a maioria subemprego na área de serviço, manufatura, enquanto eles lucram, riem e gozam à vontade. E o Nando Moura sabe que com o colapso demográfico no Brasil, quem é que vai vir pro hostil? Boliviano, paraguaio, haitiano, congolês, tá ligado? Só gente que não presta. Aqui mesmo, no, acho que no aeroporto de Guarulhos, tá cheio de afegão no aeroporto de Guarulhos, cheio de muçulmanos, kebab, tudo vindo pra cá, tá ligado? Não tem como um país desse dar certo, pessoal, quando só vai vir gentalha pra cá. Não vai vir ninguém produtivo, tá ligado? E a gente sabe que esse pessoal liberal, cuck, servador, é tudo covarde, é tudo bunda mole. E por isso a Red Pill alugou um triplex na cabeça do Nando Moura. Ele tá perdido, ele não sabe o que fazer. E o Nando Moura, ele é o retrato, pessoal, daquele cara do filme Idiocracia, tá ligado? No início do filme Idiocracia, lá, aquele casal judeu. No começo do século XXI, a evolução humana estava num ponto de retrocesso. A seleção natural, um processo no qual o mais forte, o mais esperto, o mais rápido se reproduzem em maior número do que o resto. Um processo que antes favorecia as características mais nobres do homem, agora começa a favorecer características diferentes. A maior parte dos cientistas previu um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar um rumo oposto. Um emborrecimento. Como isso aconteceu? Cidade do futuro. A evolução não recompensava necessariamente a inteligência. Sem predadores naturais para diminuir a manada, a recompensa foi para aqueles que se reproduziam mais. E os inteligentes viraram uma espécie em perigo. Estudo de caso. Trevor e Carol versus Cleavon. Ter filhos é uma decisão muito, muito importante. Esperamos a hora certa. É. Não é algo que precisa ser feito rápido, é claro. Não mesmo. 5 anos não depois. Não dá mesmo para ter um filho agora. Não do jeito que o mercado está hoje, não. Não faria nenhum sentido agora. 5 anos agora, depois. Agora, finalmente, decidimos ter filhos. Eu não estou culpando ninguém, mas não está dando certo. E desse jeito está ajudando? Antes de tentarmos in vitro, bem que você poderia tentar fazer... Sou sempre eu, não é? Bom, o esperma não é meu. 5 anos depois. O Cleavon tem sorte de estar vivo. Ele tentou pular com um jet ski de um lago para uma piscina e espetou o saco na lança de um portão. Mas graças aos avanços nas pesquisas de células-tronco e aos doutores Krinsky e Altshuler, ele terá as funções reprodutivas normalizadas. Oh, tira a mão do meu pinto! 5 anos depois. Infelizmente, o Trevor morreu de ataque cardíaco enquanto se masturbava para produzir esperma para inseminação artificial. Mas eu tenho alguns óvulos congelados, então assim que o homem certo aparecer... Bom... Ele é casado e sem filhos. Não sei quantos anos tem a cônjuge dele, né? Mas os óvulos já devem estar indo todo pra vala. E é isso aí, ó. Esse é o retrato do liberal conservador. Casado, sem filhos, dizendo que é conservador. Fazendo shame com o cara da Red Pill. Que não quer casar, não quer namorar, não quer ter filhos. Por motivos óbvios. Por causa de problemas de pensão alimentícia, vara de família. Nós temos questões, por exemplo, socioafetiva, se o cara der a louca nele, né? Ele for um carente, desesperado, como a maioria dos conservadores são, de assumir uma mãe solteira e quebrar a cara mais tarde, tá ligado? Ele não fala sobre as falsas denúncias de violação sexual, as falsas denúncias de assédio. Eles não falam disso, só nós falamos disso. Então... O fato da gente se abdicar de relacionamentos, de namoro, casamento e paternidade, é pra gente se proteger. Proteger, né, a nossa integridade física, psicológica e financeira. Porque eu tô ligado que a maioria dos senhores, vocês dariam ótimos pais e ótimos maridos. Mas como vocês sabem dos riscos, vocês involuntariamente falaram, não é pra mim isso. Muito pequeno, eu já decidi que eu... não queria casar ou ter filhos, porque eu não queria acabar como os pais dos meus amigos. No futuro, depois, não muito distante, isso provou eu estar certo. Porque passou-se 15 anos e as leis só pioraram. Eu nem sei como eu conheci o MGTOW, a Red Pill. Foi algo instintivo. Certo dia eu estava mexendo no computador e apareceu um negócio de MGTOW. E quando eu cliquei, eu falei, ah, é isso que eu sou. Faz total sentido, eu não sou louco. E, pessoal, pode se preparar, porque tem eleição, sabe, daqui a alguns anos para presidente, ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, isso já tá acontecendo nos Estados Unidos, tá, pessoal? Os conservadores lá do Daily Wire, Matt Walsh, Ben Shapiro, tá ligado? Os caras já estão começando um ataque, pessoal. contra MGTOW, contra Red Pill, contra Manosphere, tá ligado? Os caras estão atacando com força mesmo. Eles estão cientes, tanto a direita quanto a esquerda, que pra essa, tá ligado, esse joguinho das tesouras deles acontecer, eles precisam de homem. O homem desperto incomoda, pessoal. Porque o homem desperto, ele tem muito tempo livre. Ele tem muito tempo livre pra analisar o cenário político, geopolítico, econômico. Ele tem o dinheiro dele só pra ele. Isso é perigoso, um homem que tem dinheiro só pra ele. Um homem que tem tempo só pra ele. Um homem que tem tempo pra conversar, se entrosar com outros homens e assim compartilhar ideias. Isso é perigoso pro Estado. O Estado não gosta disso. Porque sempre quando um grupo de homens se une pra algo, pra dialogar, compartilhar algumas ideias, surge algo daí. Surge algo. E não são movimentos, pessoal. Pelo contrário, são grupos organizados com interesses políticos e econômicos, que é muito pior para o Estado. Por exemplo, eu posso dar aqui para os senhores, pode estar até fora de questão, mas olha o PCC. O PCC foi criado onde? Dentro das cadeias. Você tem um grupo de homens que estão numa mesma situação, que tem histórias semelhantes, que começam a compartilhar ideias buscando o mesmo futuro, mirando o mesmo futuro. E a partir daí, nascem organizações como o PCC, né? Você tem Comando Vermelho, você tem, por exemplo, o nascimento de quartéis de droga no México. É assim, pessoal, homem marginalizado vai sempre resolver seus problemas. Sempre resolver seus problemas. Vão criar algo que até ultrapasse o poder do Estado. Porque tudo que é ilícito, tudo que é ilegal, dá dinheiro e dá poder muito fácil. E é por isso que eles temem tanto o MGTOW. Porque eles sabem que vai surgir algo daí. Vai surgir algo muito grande. Acho que eu até saí do tema, que eu ia falar sobre Barbie, né? Uma coisa que eu quero salientar com os senhores agora, no fim do vídeo, que eu já ia esquecendo, né? Que quando a Barbie percebe que ela pode usar a sua feminilidade, né, pra conseguir benefícios e privilégios, ela seduz todos os Kens, né? Ali os Kens, eles entram em briga entre eles, você vê, né? A mulher plantando a semente da discórdia, né? Os homens começam a brigar para disputar por validação e atenção feminina. Aí, a partir daí, os homens se autodestroem, se autossabotam, porque todos querem gozar. O Ryan Gosling, lá, que é o Ken, né? Ele fala que fez o que fez porque ele queria só a atenção da Barbie. Isso mostra que escravo você, tá mangina, só faz merda. Todos os problemas do mundo começam porque sempre tem algum filho da puta louco pra gozar em alguma piranha que ele colocou os olhos. E acaba por dar merda. Aí depois que dá merda, as mulheres tomam poder, né, e fazem o que querem. Elas não tomam poder, né? Elas tomam pra elas um alfa, manipulam esse alfa e fazem esse alfa legislar por elas, pra oprimir os betas. Basicamente, o filme da Barbie é isso. O liberal, que se diz liberal conservador, ele deixa a filha dele dar buceta, entendeu? Trazer o namorado pra dentro de casa e trepar, fumar maconha, a mulher bota fio dental, mancha o rabo pros amigos na piscina, na praia, o caralho, trabalha, entendeu? Esse é o que ele chama de conservador, o liberal, entendeu? O cara já teve 3, 4 divórcios, a mulher também, aí tem filho de outro, o caralho, adota tudo, fica aquela coisa, entendeu? Isso aí que chama-se o liberal conservador. Ele admite o divórcio como se fosse uma coisa descartável. Ele é ecumênico, entendeu? Ele não é entendeu? Tá cagando andando pra porra de folclore, de tradição, de negócio. É o tal do liberal conservador. Essa merda aí, pra que se diz, eu sou conservador, liberal, pela família, o caralho. A família, porra nenhuma. A filha é uma galinha do caralho, o filho é viado, o caralho. E o cara não tá nem aí, pá, entendeu? Isso é que ele chama de conservador, entendeu? Não tem nada a ver conosco. Entendeu? Nós que somos do Estado corporativo, entendeu? Integralistas, nazistas, fascistas, falangistas, salazaristas, absolutamente nada a ver, porra. Ai, pro caralho, entendeu? São uns gajos muito burros, pá. Esses gajos, vou te contar, puta que pariu, meu irmão do céu, puta que pariu, é foda, pá.